Sua figura ajoelhada e sua oração fervorosa fizeram-no parecer tão humilde enquanto sussurrava vagarosamente a reza. Estava tão ocupado que nem notou a minha presença. De repente, toda a minha ira e meu ódio contra esse homem tinham se evaporado, qual cerração ante os raios do sol. Tão comovido fiquei que cuidadosamente cerrei a porta. O príncipe Kropotkin permaneceu no quarto de minha mãe talvez 20 minutos. Finalmente saiu com o ar de um menino que tivesse cometido uma falta, e nem levantou os olhos, como que reconhecendo seu erro. Entretanto, havia um sorriso no seu rosto. Chegou perto da minha mãe, tomou-lhe a mão, beijou e logo disse em voz muito baixinha: "Agradeço-lhe muito por haver me permitido esta visita à sua casa. Não fique nervosa comigo. A senhora vê, foi neste quarto que morreu a minha mãe. Foi grande consolação para mim estar outra vez no seu quarto. Obrigado, muito obrigado." A sua voz tremia, e seus olhos estavam umedecidos. Logo se despediu e desapareceu. Esse homem, apesar de ser anarquista, revolucionário e ateu, ainda orou. Não é evidente que ele ficou ateu porque esmagou os sentimentos mais profundos de sua alma. O ateísmo é um crime contra a sociedade, pois destrói o único fundamento da moral e da justiça, um Deus pessoal que põe sobre o homem a responsabilidade de guardar as suas leis. Se não há Deus, então não há lei divina, e todas as leis são do homem. Mas por que se deve proceder legalmente? Porque um homem ou grupo de homens ordenam. É possível que haja pessoas dotadas de relativa nobreza de espírito, e que essas façam o bem e sejam direitas, sem, contudo, possuírem crença em Deus. Mas para a grande massa da humanidade existe somente uma sanção para fazer o que é reto, e isso é, assim diz o Senhor, o juiz dos vivos e dos mortos, o poderoso governador do destino eterno. Remover isso é destruir os fundamentos da sociedade humana. Comenta James M. Gillis: "O ateu é como um ébrio cambaleante que entra no laboratório de pesquisas e começa a juntar certas substâncias químicas do que o podem destruir, bem como há tudo ao seu derredor. Na verdade, o ateu está facilitando com forças mais misteriosas e mais poderosas que qualquer coisa que existe nos tubos de ensaios, mais misteriosas do que muito falado raio da morte. Nem se pode imaginar qual seria o resultado se um ateu realmente extinguisse a fé em Deus. Toda a trágica história deste planeta não registra um só evento que ilustre tal cataclismo universal que se verificaria. O ateísmo é crime contra o homem. Ele procura arrancar do coração do homem o anelo pelas coisas espirituais, sua fome e sede do infinito. Os ateus protestam contra os crimes que se praticaram em nome da religião. Reconhecemos que a religião tem sido pervertida pelo sacerdotalismo e eclesiasticismo. Mas procurar apagar a ideia de Deus por ter havido abusos é tão absurdo quanto tentar arrancar o amor do coração humano, porque em alguns casos esse amor se desvirtuou. 2. A natureza de Deus. Um conceito bíblico, os nomes de Deus, quem é e que é Deus. A melhor definição é a que se encontra no Catecismo de Westminster: Deus é Espírito, infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. A definição bíblica pode formular-se pelo estudo dos nomes de Deus. O nome de Deus, nas Escrituras, significa mais do que uma combinação de sons, representa seu caráter revelado. Deus revela-se a si mesmo fazendo-se conhecer ou proclamando o seu nome. Êxodo 6:3, 33:19, 34:5, 6. Adorar a Deus e invocar seu nome. Gen 12:8. Temê-lo. Deut 28:58. Louvá-lo. 2 São 22:50. Glorificá-lo. Sal 86:9. É sacrilégio tomar seu nome em vão. Êxodo 27. Ou profaná-lo ou blasfemá-lo. Ler 18:21. 24:16. Reverenciar a Deus é santificar ou bendizer seu nome. Mate 6:9. O nome do Senhor defende o seu povo. Sal 21. E por amor do seu nome não os abandonará. Unção 12:22. Os seguintes nomes de Deus são os mais comuns que encontramos nas Escrituras. A. Elohim, traduzido Deus. Esta palavra emprega-se sempre que sejam descritos ou implícitos o poder criativo e a onipotência de Deus. Elohim é o Deus criador. A forma plural significa a plenitude de poder e representa a Trindade. B. Jeová, traduzido Senhor na versão de Almeida. Elohim, o Deus criador, não permanece alheio às suas criaturas. Observando Deus a necessidade entre os homens, desceu para ajudá-los e salvá-los. Ao assumir esta relação, ele revela-se a si mesmo como Jeová, o Deus da aliança. O nome Jeová tem sua origem no verbo ser e inclui os três tempos desse verbo: passado, presente e futuro. O nome, portanto, significa Ele que era, que é e que há de ser, em outras palavras, o Eterno. Visto que Jeová é o Deus que se revela a si mesmo ao homem, o nome significa, eu me manifestei, me manifesto, e ainda me manifestarei. O que Deus opera a favor de seu povo acha expressão nos seus nomes, e ao experimentar o povo a sua graça, desse povo então pode dizer-se, conhecem o seu nome. A relação entre Jeová e Israel resume-se no uso dos nomes encontrados nos concertos entre Jeová e seu povo. Aos que jazem em leitos de doença manifesta-se-lhes como Jeová Rafa, o Senhor que cura. Êxodo 15 e 26. Os oprimidos pelo inimigo invocam a Jeová Nissi, o Senhor nossa bandeira. Êxodo 17 e 8:15. Os carregados de cuidados aprendem que ele é Jeová Shalom, o Senhor nossa paz. Juí 6 e 24. Os peregrinos na terra sentem a necessidade de Jeová região autônoma, o Senhor meu pastor. Salmo 23 1. Aqueles que se sentem sob condenação e necessitados da justificação, esperançosamente invocam a Jeová Tzedekenu, o Senhor nossa justiça. Jer 23:6. Aqueles que se sentem desamparados aprendem que ele é Jeová Jireh, o Senhor que provejem. 22:14. E quando o reino de Deus se houver concretizado na terra, será ele conhecido como Jeová Shammah, o Senhor está ali. Ezequiel 48:35. C. El, Deus, é usado em certas combinações, El Elyon Jem. 14:2.18-20. O Deus Altíssimo, o Deus que é exaltado sobre tudo o que se chama Deus ou deuses. El Shaddai, o Deus que é suficiente para as necessidades do seu povo. Êxodo 6:3. Eolon, o Eterno Deus. Jem 21:33. De Adonai significa literalmente Senhor ou Mestre, dá a ideia de governo e domínio. Êxodo 23:17. Isa 10:16. 33. Por causa do que Deus é e do que tem feito, ele exige o serviço e a lealdade do seu povo. Este nome no Novo Testamento aplica-se ao Cristo glorificado. E, Pai, emprega-se tanto no Antigo como no Novo Testamento. Em significado mais amplo, o nome descreve a Deus como sendo a fonte de todas as coisas e Criador do homem, de maneira que, no sentido criativo, todos podem considerar-se geração de Deus. Atos 17 e 28, todavia, esta relação não garante a salvação. Somente aqueles que foram vivificados e receberam nova vida pelo seu Espírito são seus filhos no sentido íntimo da salvação. João 1:12, 13. Duas crenças errôneas. Existem outras ideias extra-bíblicas acerca de Deus. Dessas, algumas originaram-se em verdades exageradas. Algumas são deficientes, outras pervertidas ou torcidas. Por que tomar o tempo para considerar essas ideias? Visto que é muito difícil descrever perfeitamente o ser de Deus, podemos, sabendo que ele não, chegar a uma melhor compreensão do que ele realmente é. O agnosticismo, expressão originada de duas palavras gregas que significam não saber, nega a capacidade humana de conhecer a Deus. A mente finita não pode alcançar o infinito, declara o agnóstico. Mas o agnóstico não vê que há grande diferença entre conhecer a Deus no sentido absoluto e conhecer algumas coisas acerca de Deus. Não podemos compreender a Deus, isto é, conhecê-lo inteiro e perfeitamente, mas podemos aprender, isto é, ter uma concepção da sua pessoa. Poderia também ter sido acrescentado o termo Emmanuel, Deus conosco. Podemos saber quem é Deus, sem saber tudo o que ele é, escreve D.S. Clarke. Podemos tocar a terra embora não possamos envolvê-la com os braços. Um menino pode conhecer a Deus enquanto o filósofo não pode descobrir todos os segredos do Todo-Poderoso. As escrituras baseiam-se no pensamento de que é possível conhecer a Deus. Por outra parte, elas nos avisam que por agora conhecemos em parte. Vide Êxodo 33:20, João 11:17, Rom 11:33, 34, Elicor 13:9-12, B. O politeísmo, culto de muitos deuses, era característico das religiões antigas e pratica-se ainda hoje em muitas terras pagãs. Baseia-se ele na ideia de que o universo é governado, não por uma força só, mas sim por muitas, de maneira que há um deus da água, um deus do fogo, um deus das montanhas, um deus da guerra, etc. Foi essa a consequência natural do paganismo, que endeusou os objetos finitos e as forças naturais e adoraram e serviram a criatura antes que o Criador. Rom 1 e 25. Abraão foi chamado a separar-se do paganismo e a tomar-se uma testemunha do único verdadeiro Deus. Sua chamada foi o começo da missão de Israel, a qual era pregar o monoteísmo, o culto a um só Deus, o contrário do politeísmo das nações vizinhas. C. O panteísmo, proveniente de duas palavras gregas que significam tudo é Deus, É o sistema de pensamento que identifica Deus como universo, árvores e pedras, pássaros, terra e água, répteis e homens. Todos são declarados partes de Deus, e Deus vive e expressa-se a si mesmo através das substâncias e forças como a alma se expressa através do corpo. Como se originou esse sistema? O que está escrito em Rom? 1:20-23 desvenda esse mistério. Pode ser que na penumbra do passado os filósofos pagãos, havendo perdido de vista Deus e expulsando de seus corações, tenham observado que era necessário achar alguma coisa que preenchesse o seu lugar, visto que o homem procura sempre um objeto de culto. Para preencher o lugar de Deus, deve haver algo tão grande quanto o próprio Deus. Havendo Deus se retirado do mundo, por que então não fazer do mundo Deus? Desta maneira razoaram os homens e assim se iniciou o culto às montanhas e às árvores, aos homens e aos animais, e a todas as forças da natureza. À primeira vista, essa adoração da natureza não tem certa afeição lógica, mas leva a uma conclusão absurda. Pois se a árvore, a flor e a estrela são Deus, logo também o devem ser o verme, o micróbio, o tigre e também o mais vil pecador. Uma conclusão absolutamente irrazoável. O panteísmo confunde Deus com a natureza. Mas a verdade é que o poema não é o poeta, a arte não é o artista, a música não é o músico, e a criação não é o criador. Uma linda tradição judaica nos relata como Abraão observou essa distinção. Quando Abraão começou a refletir sobre a natureza de Deus, pensou primeiramente que as estrelas fossem divindades por causa de seu brilho e formosura. Mas quando percebeu que a lua as excedia em brilho, concluiu então que a lua era a divindade. A luz da lua, porém, desvaneceu-se ante a luz do sol e este fato fez pensar que este último era a divindade. No entanto, à noite o sol também desapareceu. Deve existir algo no mundo maior do que estas constelações, pensou Abraão. Dessa maneira, do culto à natureza, ele se elevou ao culto ao Deus da natureza.